Todos somos piratas, audazes e temerários, livres e sanguinários. Somos os donos do mar. Ei! Piratas não são brinquedos, quem sabe morre de medo. O bando já desde cedo, conosco ninguém pode não. Bem-vindo todos ao nosso episódio de número 28. Esse episódio volta a ser especial como todos após o fim do mês do Cachorro Louco. Como vocês podem notar no fundo, estamos muito alegres, né? O episódio de hoje é um tema polêmico. O tema de hoje é pirataria. E temos aqui a casa cheia, temos vários componentes. Tá lotado aqui, tá faltando espaço aqui, hein, gente? Putz. Vamos lá, Hyde, Homem Mal, Mr. Bubbles, o sempre eloquente Cetista... E esse que vos fala, Lula Molusco. Sejam bem-vindos todos. Arr! Não venham dizer que eu danço mal, porque eu me sinto tal. Bom, galera, agora lendo os comentários que a gente achou mais interessantes do podcast passado. Hyde, leia as cartas. O momento das sortear cartas. Sortear aqui a cartinha. Tia Gomes. A Patrícia. Tia Gomes. A Patrícia? Não, sou Silvio Santos. Aê! Tia Gomes. Tia Gomes diz. E aí, galera? Mais uma vez, um ótimo podcast. Sobre a linguagem visual do jogo, como foi falado, concordo e não tenho muito para acrescentar. Sobre a narrativa, também achei bem bacana. Agora, uma coisa que foi pouco falada foi sobre os itens colecionáveis. Em muitos jogos, esse não seria diferente. Esse recurso serve bastante para o jogador explorar o cenário, traz uma dinâmica de imersão no game e tal, mas também serve para conquistas. Nesse jogo, achei bem interessante um item, porque ele tinha que colecionar garrafas de café, encontrar pilhas de lata e atirar. As páginas do manuscrito, o baú de munição e armas, esses dois últimos são óbvios. Acho que fazendo uma leitura semiótica, bonita palavra, né? Dessa conquista, agarrava. Semiótica é com olho só? Eu não sei. Eu já achei que eu entendi simbiótica. Né? Tá, eu prefiro que seja comiótica. Se ele prefere sem, ok. Semiótica. A gente jogou comiótica, mas vai lá. Ok. Conquista de café, garrafas de café poderia ser algo como já em horas em sonha e os sonhos pesadelos dele traz toda aquela angústia dele. O café serviria para ele se manter acordado, evitando assim alucinações, pesadelos, até o nome da conquista Hypercaffeinated. Acho que remete a isso. Sei lá, é uma simples exposição minha. Bizarra, mas... Já as latas acho que servem para gastar munição, testar a mira, ganhar conquista. Os outros servem para explicar o roteiro, as páginas do manuscrito. E o outro para lhe abastecer, para passar fogo nos possuídos, os baús. Bom, é isso, galera. Abraço. A gente não chegou a comentar muito mesmo, não, né? Os colecionáveis, né? Ele falou. A garrafa de café com certeza tem a ver com o fato dele ser escritor, né? Tem. O próximo comentário explica isso. Até porque também aquelas páginas do manuscrito, elas são legais mesmo. A gente comentou que tinha elas pra pegar, mas não falou que elas eram colecionáveis, tá? Dava ativo, gente. Mas é muito difícil pegar todas. Só dá pra pegar todas no Nightmare. E pra você jogar no Nightmare, você tem que ter fechado no normal já. Ah, então ele requer duas jogadas, no mínimo, né? No mínimo. Então, beleza. Próximo comentário aqui interessante também é do Diveríssimo, que diz: terminei o jogo já faz um tempo e com certeza posso dizer que esperava muito mais, principalmente devido ao tempo de produção. Quem tiver a oportunidade, assista a Twin Peaks, um seriado da década de 90 que influenciou muito na criação do jogo. As garrafas... Eu sou louco... Só cortando rapidinho, eu sou louco pra ver esse Twin Peaks. Faz muito tempo que eu tô querendo ver essa porra. Quando acabou Lost, eu fiquei procurando outros seriados, assim, pra procurar essas coisas. Esse Twin Peaks aparecia toda hora, do David Lynch, que fez vários filmes bem loucos também. Então, que bom que você já assistiu e me deu mais esse ponto positivo aí, o Tiberismo, que eu quero muito ver o Twin Peaks também. Quem tiver a oportunidade, assista a Twin Peaks, um seriado da década de 90 que influenciou muito na criação do jogo. As garrafas de café espelhadas no game são referências ao seriado. Isso eu não sabia, né? Que a gente não assistiu o Twin Peaks, ninguém aqui assistiu, é verdade. Então, interessante isso, né? Cara, eu lembro que passava depois do Fantástico. Eu não me lembro, não sabia nem que essa série existia. Eu lembro. Era Twin Peaks mesmo, Twin Peaks. Não traduziram, não. Interessante. Ele continua. Assistam e tentem descobrir quem é o assassino de Lara Palmer. É o grande mistério. Tipo, quem é o Jacob? Quem é o Jacob? É o mordomo. Não, é o mordomo, certeza. Sempre é. Sempre é. Ou um cara de um braço só. Ou é alguém que você nunca deduziria no começo da história. Eu, foi vamos... o Coronel Ai, Mostarda é... com castiçal no hall. Tipo Scooby-Doo, né? Ai. Foi o Sr. Jenkins do cemitério. Quanto a Alan Wake, gostei bastante da jogabilidade, que por sinal é muito fluida. Os cenários são meio repetitivos. Aí ele fala, os cenários são meio repetitivos. O jogo proporciona bons sustos, porém as cenas entre os episódios e durante o game são muito feias. Concordo. Pra mim leva nota 7. Você acha que, tipo assim, o motion capture é bem meia boquinha e tem momentos assim que eu acho que falta sincronia labial. É. Acho que o motion capture não é nem tão ruim. As cenas mesmo são feias, né? Parece que foi mal modelado os... Quais cenas que estão feitas? Ah, mas essa modelagem ocidental, cara. Eu acho meia boca, assim. No geral, assim. Mas quais as cenas? Os filminhos mal que tem no meio. O que eu achei feio, que eu acho que eu não cheguei a comentar durante o cast que eu comentei com o Raid antes, é o design dos personagens. Eu acho, assim, o Alan Wake é muito bem feito, mas os outros personagens, eu acho eles bem, bem mais ou menos, sabe? Né? É, eu acho eles bem mais ou menos. Personagem que você vê tudo que é FPS genérico, né? Queixo meio quadrado, padrão. Também tem essa sensação quando eu joguei. Bom, meu próximo comentário aqui é do Paulo Semik. Semik é por causa da impressora, né? Deve ser. Ele deve ser designer, né? É, provavelmente. Semik é de impressora. É um padrão então, Semik. Esse comentário dele gerou uma discussão aqui com o Halo Will, né? Eu falo Halo mesmo, eu falo Halo, porque Halo é mais legal. Então, eu vou chamar ele só de Halo 3. Halo 3, né? Halo 3, Halo 3, Halo 3. Então, primeiro, parabéns pelo ótimo cast. Gostaria de atentar para o momento do cast em que alguém manda um aspas. Se fosse com a jogabilidade de Heavy Rain, fecha aspas. Cara, seria perfeito. O Alan Wake tem uma história e um clima de mundinho muito bacana, mas a jogabilidade realmente comprometeu um pouco o jogo. Adoraria ver Alan Wake com uma jogabilidade no estilo de Heavy Rain, pois a história de Alan Wake é rica em detalhes e tem uma profundidade boa, e se fosse aplicada a jogabilidade de Heavy Rain, acredito que a história seria muito mais valorizada do que foi. No mais, os gráficos são bons e a trilha sonora é fantástica. PS, eu tive medo dos filminhos que ficavam rolando nas TVs. Tá falando do Night Springs. Pode crer. Né? Ah, Night Springs. É bem louco. É mas eu concordo com isso aí. Não, não foi o Lula, não. Lula, eu nem postei, cara. Não, eu não, falei... Você falou no episódio. Você falou o que, exatamente? Ah, sim, você falei, lembra? Não, eu falei assim, que eu acho uma discussão assim, aqui. Eles focaram o jogo, eles colocaram um formato de seriado no jogo. Só que uma jogabilidade de third person shooter. Então, eu falo, pro pessoal que gosta de ver seriado e tá entrando no videogame, a jogabilidade de Heavy Rain cairia melhor, porque é uma jogabilidade muito mais simples. Heavy Rain é praticamente todo em quick time events. É, todo em olhar na tela e pressionar o botão. Só que você tem 3-4 opções. Você não tem uma opção que você tenha que acertar o tempo. Então eu acho que ficaria mais legal nesse estilo para um público que não é tão hardcore. Porque eu acho que a jogabilidade do Alan Wake é para um público mais hardcore. E o formato do jogo talvez não seja para um público tão hardcore de videogame, mais hardcore de série. Eu acho que cairia legal. Assim, não acho que tenha ficado ruim em Alan Wake. Mas eu acho que casaria melhor com Heavy Rain. Tá explicado então. Não, não precisa ficar com medo de postar, galera. Continuem postando, entende? Precisa, a gente não vai sair matando ninguém só porque postou um pouco fora do assunto ou porque saiu. Não precisa ficar também tão encanado, não. A gente não quer que o pessoal fique assustado. Olha, ai, nossa, eu vou falar uma palavra que não tem a ver com o jogo. É. Então, não, fica só que, ó, galera, ó, fazendo uma comparação, vou dar de Lula agora. Vou dar uma de Lula Molusco agora. Ó, o jeito que tava era sexo sem camisinha. Então a gente não tá pedindo pra vocês pararem de fazer sexo. A gente tá pedindo pra vocês colocarem a porra da camisinha e não ficar fudendo tudo de uma vez só, entendeu? Nossa. Você começa, você levou um negócio Nossa. De classificação livre, 18, pintou em 2 segundos, cara. Puta merda. Parabéns. Parabéns, parabéns. Ele transformou o educativo, mas não, mas foi prático. A comparação Nossa, eu achei que vale. Segura, não, também não fica indo muito viajando, mas pode conversar. Isso aqui é conversa de videogame, galera, sem medo. Então você tem alguma coisa pra falar aí, Raid? É, eu tenho pra falar que eu não sou tão tirano assim, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Foi necessário. Mas beleza, é basicamente isso daí, galera. Continuem se manifestando com eloquência sempre. Vamos lá para o nosso teste. Eu só tenho uma última coisa, posso tomar claro, isso? Claro, claro. É que todo mundo no chat lá tava me pedindo pra eu explicar meu nick, que ninguém sabe. E aí é mesmo, e não só no chat, pediram também no mural. Pediram no tem mural. A ver com cientista, dentista, petista. Eu acho que ele é um cara que idolatra o set, né? É o cara que adora o set, é o setista. Eu em todos os meus personagens que eu joguei, em todos os jogos, principalmente de RPG, que você pode dar nome, personagem e tal, eu sempre gostava de usar o nome Set. É, que é aquele deus da morte egípcio, né? Do caos, dessas coisas horríveis. E eu sempre gostei desse nome, Set, né? Então eu sempre usava Set. Aí quando eu comecei a jogar online, e eu tive que criar um nickname tal para poder jogar online, eu queria usar Set, mas eu não queria só usar Set. Primeiro porque já estava sendo utilizado, né? Muita gente já usa Set. Então eu tinha que complementar com alguma coisa. E aí eu resolvi, né, eu fiquei pensando como é que eu posso complementar. E aí, né, eu comecei a jogar e comecei a ver notícias de videogame, essas coisas, né. E aí eu vi que tinha os cachistas, os sonistas, os nintendistas, né, tinha esses fanboys assim. E aí eu pensei assim, eu sou o Set, né, esse é o meu nick. E eu sou ista das coisas que eu gosto, tipo, eu não sou cachista ou nintendista, nada, eu não prefiro nada. Porque aí é ista das coisas que o Set gosta, que eu gosto. Então eu posso gostar de coisas da Nintendo, da Sony, de qualquer coisa. Então é mais uma coisa teórica, assim, né, do que qualquer outra coisa. E eu sei que é besta e retardado e, sei lá, uma explicação meio retarda, mas é isso aí, fazer o quê? Então acabou o mistério, não é nada demais. Não é porque eu gosto do número 7... Ah. Ou, sei lá, mas... Entendi. Vamos pro assuntista principalista lulista, vamos aí. Vamos embora, vamos começar o nosso cast. Bom, galera, começando o nosso cast de hoje, assunto muito polêmico, demoramos para tomar a decisão, né, de falar, né, falar desse assunto, mas como é algo que a gente acha que impacta todo o mercado e todo mundo, a gente resolveu falar. Bom, vamos começar aqui mais ou menos do jeito que eu começo todos os outros, né, a gente costuma começar. A gente fala do game, a gente fala do assunto e eu costumo perguntar para o pessoal, qual foi o seu primeiro contato, né, com isso? Então... Hyde, qual foi o seu primeiro contato com a pirataria? Você lembra que geração que foi? Lembro, foi no NES. Foi no NES? É, vários jogos piratas, né? Além do jogo ser pirata, era... O jogo mesmo era pirata, né? Além do cartucho pirata, o jogo era feito um jogo pirata, né? Era bem bizarro. É, eu lembro, tinha os cartuchos de Nintendinho estranhos, assim, que você comprava, comprava na... Tinha um lugar aqui perto de casa que eu não ia pro centro poder comprar essas coisas, né? Aí minha mãe comprava às vezes pra mim. E tinha um cartucho, era na relojoaria que vendia, mó facada, e era o único acesso que você tinha. Então tinha uns cartuchos com uns jogos, assim, meio pela metade, umas coisas bizarras. Não sei quem mais passou por isso, Homem Mal, Cetista, vocês passaram por isso? Então, é igual eu sempre fico falando, que eu tenho um background meio diferente do resto do pessoal, é que nessa época eu sempre joguei em PC, e... Você pega ali, vai, 98... PC não era uma coisa tão difundida, internet também não. Então era bem mais comum, apesar de você não conseguir baixar os jogos, você tinha acesso mais fácil a um jogo pirata de PC do que a um jogo original. Ninguém, você não achava nem para comprar. O que tinha bastante naquela época eram os shareware, tinha bastante, tinha de Doom, tinha revistas, tinha um monte, mas uma experiência completa de jogo mesmo... Naquela época não tinha jeito, era só pirata. Cara, eu lembro que eu joguei muito shareware de Doom também. Então. Nossa, tipo assim, não era o jogo, né? Era CD de revista, esse tipo de coisa. Nossa. Você também teve isso, Cetista? Não, eu lembro, na época de NES e tal, eu não tive nenhum contato com pirataria nesses consoles antigos, Super Nintendo, essas coisas. Sempre original de troca com amigo, que o amigo emprestava jogo e tal. O meu primeiro contato com pirataria mesmo foi que nenhum homem mal falou com o PC. E assim, era disquetinho, assim, tipo, amigo de amigo, assim, pegava e me emprestava, tipo, 5 disquetinhos pra eu poder instalar o Day of the Tentacle, sabe, assim, esses jogos, assim, e foi a primeira Foi, e não foi nem pirataria em si, porque eu pegava emprestado do meu amigo. Tipo, eu não baixava nada, não acessava lugar nenhum pra baixar. Mas eu pegava emprestado e essas pessoas não tinham originais, né? É, eu lembro que o único jogo que eu comprei PC original mesmo era o Quake, que meu irmão jogava online na, quando teve, tinha os servidores da UOL. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, o meu irmão, ele foi, ele fez parte do Clã Brasil de Quake, assim, fudido, oficial da UOL. Ele era mó oficialista do caralho de Quake. Aí a gente comprou o mesmo Quake de. Eu não sei nem se era a revista ou se era só o jogo mesmo. Mas todos os outros jogos, assim, dessa época mais antiga, tudo pegava emprestado dos amigos e tal. Mas PC, com certeza, é o mais fácil, né? De você ter acesso a essas coisas. E foi o meu primeiro contato mesmo, foi por aí. Console veio depois. É, o interessante falar é que essa pirataria aí, ela já existia aqui no Brasil antes da internet ser popularizada. O pessoal, eles culpam muito a internet, o torrent, etc. Facilitou. Mas isso é coisa que já vem, ó. Já vem bem antes. Não, e outra coisa interessante dessa época, tipo assim, os jogos não tinham nenhum tipo de proteção. Você podia instalar 500 vezes em 500 máquinas, não tinha ativação, não tinha nada disso. É. Então mesmo que se você não tinha acesso, a única forma era você, o amigo te emprestou, você instalava, o jogo deixava se instalar, não tinha nada pra proteger nesse sentido. É, e foi quando o mercado também começou a andar pra esse tipo de coisa, né? Que eu lembro que o primeiro jogo original que eu comprei, mesmo que eu fui lá e paguei R$99, foi o Half-Life. Por quê? Porque ele já tinha um sistema de detectar se o CD key que você tinha usado estava sendo utilizado por mais pessoas, o que te impedia de jogar online. Ah, sim, até por causa do advento da internet. Isso. E nos consoles? O background de vocês é mais PC gamer, por exemplo. Eu vim ver, assim, eu tive contato com pirataria... O Nintendinho, que ele falou. E meu Nintendinho também não era um Nintendo original, era um clone daqueles da Milmar. Né? Eu nem sei se eles pagavam royalties pra Nintendo daquilo. Que eu saiba, em nenhum outro país, tipo assim, eu nunca vi o NES. Aliás, eu demorei anos pra ver um NES original. Quando eu vi, eu nem sabia o que que era. Ah, eu falei, o que é isso, pessoal? Ah, é um NES. Parece um videocassete, né? É, então, parece um videocassete, a fita ia dentro. Então, eu desconfio que aqueles todos... Porque a Nintendo, que eu saiba, nunca licenciou ninguém a produzir console por ela. Nunca. O primeiro fabricante que eu me lembre que licenciou várias marcas a produzir consoles, isso que eu me lembro de cabeça, me corrijam aí no mural se eu estiver errado, foi o 3DO. Tinha 3DO da Panasonic, tinha da Goldstar, da Samsung, tinha algumas. A Sega também, né? A Sega, ela... A Tectoy fabricava o Master System. É, a Tectoy. Aqui. Não, mas era, tipo assim, vinha com a cara de Master System, não era customizado, era igual lá de fora. O assim, Mega Drive aqui assim. Tinha pouquíssimas modificações estéticas em relação ao lá de fora. Isso quando tinha, né? Quando dava pra notar. Mas, por exemplo, os Nintendinhos aqui, eu lembro de Phantom System, Super Game, o meu era High Top Game. Que era o da Milmar. Então, até o videogame era pirata, você não tinha muita opção. E eu comprei numa loja oficial, lembro que eu comprei, não lembro se foi no... Foi uma loja, cara, nem, acho que nem existe mais. É, aqui... Mas era tipo Casas Bahia hoje, alguma coisa assim. Então, teve um que ficou muito popular, que foi o Dynavision, né? Que Dynavision Radical, vendeu pra caramba aquilo lá. Ficou muito tempo clone aí. De Nintendinho. Clone de Nintendinho, acho que existe até hoje aí. Se duvidar, existe. Em questão de jogos, até tinha nessa época, mas não era tão comum, né? Até porque fabricar uma fita pirata é muito mais custoso do que fabricar um jogo pirata, que nem hoje, que é um DVD, né, no caso. É, eu acho que a explosão veio na era PlayStation, né? Com o advento do CD, o pessoal ter a possibilidade de gravar em casa. Aí realmente foi um boom, nossa, estrondoso. Eu nunca vi tanta pirataria igual a geração PlayStation, quando o PlayStation 1 se popularizou. É, sim. Então, no Super Nintendo até tinha, mas era pouco, até porque, pelo aquilo, era mais caro fabricar uma fita pirata, às vezes não valia tanto a pena. Agora, no PlayStation, que foi bem na época que eu lembro que começou a popularizar também os gravadores de CD, né, que a pessoa tinha em casa, você tinha uma máquina de fabricar jogo pirata em casa, olha só isso, né, que facilidade. Então, realmente, nessa época, era... Explodiu a pirataria mesmo. Então, né? Mas pro NES tinha bastante também, porque o cartucho original do NES é aquele cartucho grande, né? Que quase ninguém via, né? O que se vinha por aqui era aquele pequeno. Não sei se vocês já, bom, com certeza já viram. Que é, era é pirata, o japonês, é o padrão japonês. Aquilo era tudo pirata que tinha por aqui. Uhum. Era barato fabricar aquilo. O NES tinha dois modelos, né? O modelo japonês, chamavam de Famicom, que era o cartucho tinha 60 pinos, e o modelo americano, que era aquele quadradão que parecia o videocassete, e o modelo tinha 72 pinos. Isso existia por quê? É, para a pessoa não importar o jogo, né? Para proteger os mercados, assim, ó, lançar o jogo primeiro aqui, depois ali, para não ter como a pessoa levar para os Estados Unidos e funcionar. Na época não tinha internet para comprar também. Mas desde essa época, Desde essa época tinha isso, para proteger o mercado. Mas o que aconteceu? Os caras inventaram adaptadores, e eu lembro de ver clone de Nintendinho com dois slots, um de 60 e um de 72. Então o conteúdo do cartucho era o mesmo, só mudava a forma de conexão para dificultar. Só isso. Então, Jack Sparrow manda agradecimentos desde 1980 e poucos, então. É, inclusive o Super Nintendo tinha também essa proteção, mas era no formato. O formato do cartucho japonês Super Nintendo, ele era um pouco mais barrigudinho na frente. Ah. Ele tinha um encaixe diferente. Ele tinha uma trava, né? Ele tinha uma trava que impedia. Se você cortasse a trava, inclusive eu fiz isso, dava pra jogar o... encaixar. Eu fiz isso no meu também. O cartucho do Street Fighter que eu alugava, era japonês. Eu tive que cortar o meu. Nossa. Incrível. É, mas eu acho que o boom foi na era PlayStation, né? Eu nunca vi tanto quanto com o advento de você poder gravar a sua mídia em casa, né? E acho que continua até hoje assim. Eu vejo, principalmente no Brasil. Cara, igual a gente tá falando de pirataria da época do NES. Isso aqui não tem um pouco a ver com videogame, mas teve época no Brasil... Nos primórdios da informática mesmo, na época que se usava a fita magnética para rodar programa, existiam rádios no Brasil que transmitiam software. A única coisa que você tinha que fazer era ouvir a rádio, o cara falava, ó, agora eu vou disponibilizar tal software e botar a fita para gravar, cara. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. É, então, quando eu tava fazendo aquela matéria da pirataria lá, eu acabei lendo muita coisa. E assim, a pirataria ela já vem de tanto tempo disponibilizada de tanto jeito que a gente acha que sabe, mas não sabe. Não, isso foi década de 90. Eu lembro que tinha um amigo que tinha MSX quando eu fazia curso técnico, e ele tinha aquele jogo Elite em fita. E falou que foi desse jeito que ele pegou. Eu lembro disso. Nossa, muito tempo atrás. Estou falando aí de 92, 93. A gente tá falando de 20 anos aí, no 20, 10 anos no túnel do tempo, mais de 10, né? Tá não, caminhando pra ver. Mas assim, então, só pra gente começar a discussão em si mesmo, assim, quais são os ganhos e as perdas da pirataria em si? Tanto de hardware, de jogo, assim, a gente vê hoje o PlayStation 2, 95% da base instalada de jogo aqui no Brasil é pirata, de PlayStation 2. As lojas nem se atrevem a ter um estoque grande de jogo original de PS2 no Brasil. Porque não... Sei lá, o cara pega um estoque de 5 jogos, deve demorar muito tempo pra sair aquilo. Eu vejo alguns em, tipo, lojas americanas da vida, mas tá lá sempre. Tipo, eu vou lá, olho, eu vou... Sei lá, 2 meses depois estão os mesmos jogos lá mofando e, assim... É bem pesado aqui no Brasil. Mas na parte teórica, assim, de modo geral, quais são os ganhos e perdas da pirataria? Assim, tem algumas coisas assim que a gente pensou por aqui, mas com certeza tem mais. Vamos ver se todo mundo concorda, mas de ganho. Ó, os jogos e consoles mais baratos aumentam o número de jogadores e divulgam a marca. Então, quem aqui concorda que o advento do Xbox One aqui no Brasil foi muito facilitado pela pirataria que teve nele? Ah, era um console novo. Não só o Xbox One, né? Qualquer console que tenha pirataria mais acessível. Eu citei o Xbox especificamente porque, assim, já tinha o PlayStation 2, que tinha um monte de outros jogos, era muito mais conhecido. Então, assim... O Xbox vir pro Brasil já tinha uma dificuldade de ter que concorrer contra o PS2, que é um monstro, né, até hoje. Mas a pirataria do Xbox, eles poderem piratear ele, e não só para jogo, mas para fazer dele um aparelho multimídia, né? Tem tem muita gente aí com Xbox One que usou para várias coisas, né? E não só para jogo pirata. Que assim, com certeza isso é meio que ajudou a introduzir a marca Xbox e esse console da Microsoft aqui no Brasil, especificamente. Então, ajudou o PlayStation 2 com certeza, mas o PlayStation 2 já tinha o PlayStation 1 pirata animal, entendeu? Que já meio que ajudou a consolidar a marca Sony e o PlayStation em si. Então, quando veio o PlayStation 2 e todo mundo sabia que tinha pirataria, foi um pulo de quem tinha PlayStation 1 para comprar o PlayStation 2. Né? Então, acho que no caso do Xbox, é fácil de ver como a pirataria ajudou a aumentar o número de pessoas que compraram e divulgar a marca. Claro que não foi o ideal, o Xbox One. Tem muita gente ainda que não conhece, que não sabe, que... Não, mas não foi a pirataria que ajudou. Eu vejo assim, que qual que é, não digo benefício, mas o que que faz a pirataria se tornar popular no Brasil? É a facilidade de acesso às coisas. É, cara, claro. Porque assim, o pirata, lógico, além dele ser mais barato, assim, aqui no Brasil é muito mais fácil de conseguir o pirata. Se você quiser conseguir um jogo original, primeiro, se você não tiver numa capital, num lugar que tem bastante acesso às coisas, você não acha em loja. É loja física não tem jogo original, muito difícil. Sim, você vai conseguir achar pela internet, tá? Mas não é todo mundo que primeiro que tem internet, não é todo mundo que tem cartão de crédito para comprar. Então, é muito dificultado as coisas aqui no Brasil, sem contar E outro detalhe, só desculpa até cortando, por exemplo, as revistas de videogame, as publicações, elas chegam nos lugares, elas chegam nessas cidades menores, chegam no interior. Então, o que acontece? O cara, ele vê o jogo lá, e por mais que ele queira, ele não tem condições de comprar o jogo ali. Por mais que ele veja na revista, olha, saiu tal jogo, e vê comentando, ele não tem condição, as lojas dali não vão ter. Às vezes o cara vai ter uma loja que vai ter artigo desse tipo na cidade, só vai ter coisa muito antiga. Então, a mídia especializada cria a necessidade, só que a estrutura do país... Não, cria a necessidade, não... cria o desejo, né? Mas o que é a função dela, tô falando, ela tá trabalhando como divulgação. O cara precisa do jogo, ele não só quer, ele precisa do jogo porque todo mundo falou que é legal. Só que aí a estrutura não fornece meios do cara obter aquele jogo de maneira legal. Então é muito dificultado assim, pra conseguir um jogo original aqui no Brasil, cara. E assim, outro ganho, assim, que a gente chamaria de ganho, seria os jogos disponíveis com lançamento ou antes, acompanhando datas dos lançamentos mundiais, que é mais ou menos isso que vocês estão comentando mesmo. O cara, ele não só consegue, isso mais hoje em dia, né, mas antes também tinha muito disso. O cara não só consegue os jogos que ele não conseguiria, principalmente nesses casos de cidades pequenas e tal, como ele consegue o jogo no lançamento, ou, tipo, muito perto do lançamento. Ou antes, cara. Então, tipo, com certeza. Então, até pra quem tem cartão de crédito, aquela coisa, e compra fora, tem que esperar 3 semanas, 1 mês pro jogo chegar. O cara tem o jogo 1 semana, 2 semanas antes, entendeu? E ele não precisa estar perto de um lugar que tem estrutura pra poder oferecer aquilo pra ele. Então, esse seria, entre aspas, outro ganho que a pirataria fornece aí. Vocês concordam? Eu acho que quando o jogo de quem comprou o original tá chegando, o que baixou o pirata já fechou, né? Ah, com certeza. Ah, sim, não tenho dúvida quanto a isso. Tô falando, você precisa, pra você comprar o jogo original, você precisa ter muita vontade de comprar o original, porque é difícil, ainda mais aqui. Mesmo se fosse numa grande cidade, eu lembro quando eu procurei God of War 3, um título que no Brasil é aclamadíssimo, cara, é famosíssimo o título, sabe? E eu lembro que eu procurei pré-venda, esse tipo de coisa, não tem aqui. Você até encontrava a pré-venda do jogo, mas a pré-venda do jogo não traria o jogo no dia do lançamento mundial. A pré-venda do jogo custava, por exemplo, R$250 e entregaria o jogo para você em 3 semanas, 2 semanas. Nossa, ou seja, que bizarro, né? Então, mas o que eu tô falando, o que que eu fiz? Eu sei que eu não tô contribuindo para a indústria nacional, porque eu não tô comprando numa loja brasileira, mas eu comprei o jogo lá fora, demorou 3 semanas e chegou. Mesmo eu faço tempo, isso também, né? Eu também faço isso. Que eu tô falando, jogo... não tem, você fica sem opção. Não é só uma questão única e exclusivamente do preço, que às vezes você tá com a vontade do jogo, porque quando você importa, se cai, muitas vezes acontece, porque é por amostragem, né, que a gente trabalha, às vezes cai imposto, às vezes não cai imposto. Muitas vezes que eu compro jogos lá fora, você tem que ir lá no correio retirar e paga o imposto em cima do jogo. Às vezes eles não cobram imposto e você retira sem pagar. Se você retira sem pagar imposto, até sai mais, mais vantajoso, fica um pouco mais barato. Mas se cai imposto, é mais ou menos o mesmo preço do jogo aqui. Então, muitas vezes, você estava inclinado, né, que eu falo, a comprar o jogo aqui, mesmo que pagasse um pouco mais caro, porque o risco de dar o mesmo preço é o mesmo. Se for para correr o risco, mas eu ter o jogo no dia do lançamento, vale a pena, entende? Você correu, porque, pô, quando saísse, eu ia estar tá ali, ó, no primeiro dia na minha casa. Não tinha, cara. Então, tipo assim, para esperar 3 semanas e talvez pagar um pouco mais caro, talvez pagar um pouco mais barato, você acaba escolhendo. Isso porque eu tenho a opção de comprar lá fora. Eu fico imaginando quem não tem. E só pra complementar, igual você falou aqui do imposto e tal, é um item que a gente vai ter que tocar um pouquinho mais pra frente, porque mesmo com imposto, sai mais barato. É, mesmo com imposto. Só que assim, também não é uma coisa que é culpa das lojas e tal, isso a gente vai falar mais pra frente lá, mas... O governo sempre preocupado, sim. Vamos lá. Não, então, agora, só pulando agora para as perdas, as perdas eu acho que elas são muitas e é fácil a gente ver, né? Acho que a principal delas é a perda de garantia do console. Quer saber a principal perda, cara? A principal perda é a qualidade dos jogos. Que você obriga a produtora a fazer caça-níquel. Como assim? Meu, garantia do console, isso aí, não vou nem tocar nesse assunto. Porque isso aí é meio que óbvio. Eu acho que a pior perda da pirataria é a perda de qualidade. Então, mas aí entrando numa coisa aí, homem mal, que eu já acho que é uma falácia. Não é 100% dos casos. Porque assim, o argumento é que você está falando que a pessoa, pelo fato de ela comprar um jogo original, a empresa deixa de ganhar. Mas não em todos os casos, porque tem muita gente que compra o pirata, mas se ela não tivesse comprado o pirata, ela não ia comprar o original também, porque ela não tem acesso, ela não, às vezes ela não tem ou a condição financeira, ou ela não tem acesso a comprar. Não, a diferença é assim, não é verdade que 100% dos jogos piratas, porque não dá pra fazer uma conta assim, vendeu na barraquinha do seu José 1 milhão de cópias piratas do Call of Duty. Aí então a Activision deixou de faturar 1 milhão de cópias. Não é necessariamente assim, entendeu? Porque não é cada indivíduo desse que comprou uma cópia que iria comprar a original se não existisse o pirata. Às vezes simplesmente ele não compraria, ele não jogaria, ele estaria fora do mercado, entendeu? Então não. Sim, mas qual a diferença? Qual a diferença? O cara não ia comprar e comprou o pirata. O que, que a produtora ganha? Então, ela não ganha nada, mas ela também não ganharia nada com o cara não comprando, entendeu? Não significa que ele tá afundando a empresa necessariamente, não em 100% dos casos, entendeu? Eu entendo o que o Mr. Bubbles está falando e eu já vi casos desse. Eu já conversei com, inclusive, pessoal que trabalhava quando eu comprei Resident Evil 5 na US Games, numa região boa aqui de São Paulo, de Moema. E conversando, você vai na loja, eu gosto de ficar ouvindo, às vezes, o que o pessoal tá conversando com os vendedores, sem entrar muito no assunto, sem parecer que gosta de jogo e tem um cast, né? Faz esse tipo de coisa. E eu já ouvi o vendedor comentando que tem gente que compra pirata para ver se o jogo é bom e depois vai lá e compra o jogo original. Pra jogar, porque o pirata tá... Eu também não acreditei quando eu ouvi. Eu vi vendedor de loja falando. Assim, cara, tem gente que compra pirata, gosta do jogo, aí vai lá e compra. Não, assim, eu concordo com o Bubbles que... Eu entendo. Não é uma ciência exata, tipo, 1 milhão de piratas necessariamente seria 1 milhão de originais comprados. Sei lá, 300 mil dos que compram piratas, acho que só comprariam o original. Eu tô fazendo uma conta retardada. É um chute ainda, né? Mas assim, eu acho que essa seria mais ou menos a proporção, porque quem compra pirata é porque provavelmente não pode manter originais. É um dos maiores fatores, né? Não é 100% do caso, né? Mas eu falo isso por mim, não tem nenhum registro, nenhuma pesquisa disso, mas eu acredito que a maior porcentagem das pessoas que compram pirata é porque realmente ela não teria condição de manter uma linha de jogos, né, de lançamento originais. Sim. E assim, né, outra perda aqui, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Homem Mal que é uma um ponto muito importante falar assim, que é outra perda aqui, que é menos dinheiro para as empresas envolvidas nos jogos, diminuindo a possibilidade de criação de jogos futuros e foco em sequências. Então, para mim, quando o Homem Mal diz que diminui a qualidade dos jogos, eu entendi o que ele quis dizer com assim, as empresas só apostam em jogo que elas têm certeza que vão vender bastante, entendeu? E inova menos, ou aposta menos, entendeu? Eu não vou nem falar a palavra inovar, falar a palavra apostar. Então eles apostam, tendem a apostar menos para ter aquele lucro garantido que toda empresa quer. Não é só porque é uma empresa que faz jogo que tem que acatar o que os jogadores pedem e fazer jogo novo, criar coisa nova. Não, é uma empresa que tem que dar dinheiro pros acionistas, cara. Foda-se. Então, se o Batman já se provou, eles vão fazer o Batman Arkham City. Eles não vão fazer pegar a mesma estrutura do Batman e passar pro jogo do Super-Homem, por exemplo, que eles teriam que arriscar. Não, vai, faz uma, duas continuações do Batman, vira uma puta de uma empresa de desenvolvimento fodida que pode ter dinheiro pra aí, depois de já ter um sucesso, já ter um dinheiro garantido, poder dar esse pulo e arriscar, então, entendeu? Então, deixa eu explicar por que eu citei isso, cara. Que, meu, pega o PC, me lista 5 jogos legais que você ouviu falar no PC nos últimos, 3 anos. StarCraft 2. Sim, saiu agora. Em 3 anos, o mercado do PC morreu, por quê? Verdade. Porque é um dos mais difíceis de se controlar a pirataria. O que as produtoras fizeram? Moveram pro console, que o console é mais difícil. E também, assim, só cortando rapidinho seu raciocínio, o Cetis do StarCraft também é um jogo que não tem como piratear, porque ele é um MMO online, então... StarCraft 2 já é o jogo mais pirateado de 2010. Mas ele não precisa te validar online, cara, pra jogar? Você paga inscrição mensal. Eles estão cagando se você tá com o jogo pirata, não. Não, mas pirata, não precisa comprar o jogo. Eles ainda têm um ganho com... Ele é um serviço de assinatura. Exatamente. Né? Por isso que eu não tô citando StarCraft. Por isso que eu tô falando de 3 anos, cara. Não tem nada. PC é muito difícil mesmo. Cara, mas... PC hoje é Warcraft. E agora StarCraft. Por quê? Porque você paga mensal. São as únicas coisas que eles querem investir. Por isso que eu falo que diminui a qualidade dos games. Poxa, o pessoal fala, os games estão morrendo por causa da pirataria. Também. E outra, eles não vão fazer, o Call of Duty, beleza. Eles não vão perder tempo com a versão do PC, não vão afinar, não vão deixar perfeito, igual, já não deram servidor dedicado para Warfare 2, os caras não querem gastar dinheiro porque não tem retorno. É que o PC também é muito facilitada, né? Por exemplo, no videogame o cara ainda tem que pegar esses arquivos, gravar numa mídia, modificar o videogame. Não, no PC ao contrário. Tá fácil, né? Então, contrário. No PC tá fácil, irmão. Negativo. O PC, você vai ter que baixar o jogo, você vai ter que procurar um crack que funciona, você vai ter que instalar com esquema. Ah, cara, mas assim. É muito mais fácil no console. Ah, eu sei lá, tipo, é que o cara que procura, se você souber procurar no lugar certo, o cara vai achar isso aí fácil, cara. Mas eu acho que também o perfil de usuário do PC, você fala assim, tudo bem, pode ser muito mais fácil de console, mas eu acho que há dois perfis de usuários aí. O perfil de usuário de PC é um perfil de gente mais que tem uma afinidade maior com tecnologia. Então, por mais que seja menos prático, esse pessoal também tem uma facilidade maior. Vai procurar em comunidades, esse tipo de coisa. Muitas vezes o cara do console, ele só quer tacar na bandeja e jogar. Ele tem que comprar pronto, digamos. Sim, pode falar. Puxando esse raciocínio aí que você já falou, Lula, eu queria já até puxar uma outra coisa aqui também, que eu tava dando uma pesquisada em fórum, eu vi muita gente falando que assim, que entre o público gamer de console, há muita separação entre as pessoas que acham que é mais correto baixar o jogo, né, e não financiar a indústria de jogo pirata, assim, aquela do CD que vende nas barraquinhas, né, e do que comprar o jogo mesmo em mídia, né, e colocar, assim, o que vocês acham, assim? Tem muita gente que separa isso, fala assim, eu não, uso mas... pirata, mas eu baixo, eu não compro eu da... Eu concordo, eu acho que é menos prejudicial, sim. Não, sim, mas eticamente tá tão errado quanto. Lógico. Eu concordo que eticamente tá tão errado tanto. Só que eu concordo que, assim, o cara, quando ele compra a mídia lá no camelô, esse dinheiro vai para crime organizado, de um jeito ou de outro, entendeu? Mas quando ele baixa, esse dinheiro não vai para crime organizado. Só que o cara, ele não pode se vangloriar e falar, eu baixo, eu não dou dinheiro para crime organizado. Mas foda-se, você tá roubando uma propriedade intelectual que você então não pagou por isso, fim. Então, mas na minha opinião, também é o seguinte, o pessoal que baixa e faz em casa, pelo menos eu acredito que no Brasil seja a minoria. Eu acho que de cada... Não sei, não, não, eu acho que aumentou bastante existir, não. Isso, viu? Nesses não, pode ter aumentado, a internet... essas coisas aí de mas, hoje. Não, o pior é que... Mas por causa da banda larga no Brasil, que é exige cara, algum nível de conhecimento para fazer isso. Exige um nível de conhecimento razoável. Então, ou seja, eu acredito que esse pessoal ainda, eu não acho que é mais que 30%, não. Não dá para comparar com o pessoal que compra na banquinha. E também não vejo motivo para se vangloriar. Entende? É simplesmente então, assim, uma questão é, assim, de conhecimento. A gente está falando aqui de indústria de games. Assim, se for para problema de crime organizado tal, aí já é uma outra vertente. Mas para a indústria de videogame, tanto o download quanto o CD da barraquinha dá no mesmo, né? Porque é um. Um jogo a menos que eles. É um potencial a menos, é um jogador potencial, um comprador potencial a menos. Pilota, assim, eu enxergo. Por exemplo, no caso do download do game, eu enxergo assim, vamos pegar que a gente tem 100 consoles. Vamos desses 100 consoles, eu chuto que 10 deles baixem jogos na internet. Só que os outros 90 consoles compram 4, 5 jogos por ano. E esses 10 consoles baixam 30, 35 jogos por ano. Então, por isso que eu acho que bala que entra no balanço que a gente fala, ah, não, muita gente baixa, não sei o quê. E aí, por isso que eu já acho que é o contrário. Eu acho que pouca gente baixa, só que a quantidade de pessoal que baixa faz que a gente pense que muita gente baixa. Ah, entendi. Tipo, aqueles 5 milhões de Call of Duty que foram pirateados, que eles falaram, não foram 5 milhões de pessoas. Exato. É isso que você diz. Foi menos pessoas que baixaram muitas vezes. É isso que muitas você vezes. É, não que não, baixaram é... muitas vezes. É, mas... A mesma pessoa baixa muitos jogos, né? Exatamente jogos, isso. Em comparação ao cara que compra, igual o cara compra 5 por ano, quem baixa 30, 40 por ano. Sim, sim. Não, exatamente, eu concordo. E eu acho que isso cai em outras perdas também, que são as outras perdas, que assim, a perda de funcionalidade no console com os banimentos e o caso específico da instalação no HD do Xbox, né, que eles colocaram depois, mas esse último banimento aí de 1 milhão de pessoas tirou essa funcionalidade de você poder instalar no HD. E só para eu terminar as perdas, a última é que aí é uma coisa que muitas pessoas falam, pessoas que migraram de um modo, né, tipo da pirataria para os originais, por exemplo, falam que quando você tem muito jogo disponível, você não aproveita os jogos em si, você tem muita coisa para jogar, você baixa muito e compra muito e tem muita coisa e você joga um pouquinho de um monte de coisa, mas você não aproveita aquele um jogo inteiramente, né? Então essas e outras das... Só antes de entrar nesse assunto aí, Cetis, eu queria só colocar só mais uma desvantagem da pirataria, que a gente já entra nessa discussão, que eu tava até conversando com isso com o Lula esses dias, que é o que essa nova geração trouxe, que é o modo online, né? Tanto o Xbox quanto agora o PlayStation 3 acabou de ser pirateado também, e provavelmente a Sony vá colocar um bloqueio para quem está usando o jogo pirata usar online. O que fez muita gente migrar também foi a possibilidade de poder jogar online, né? Principalmente agora no Xbox, que é o que passou esse tempo todo aí, né? Agora o PlayStation 3, vamos ver o que vai dar. Foi o que fez muita gente pensar na possibilidade de ter só o original, né? Porque quem tem o pirata no Xbox não acabou sendo banido da Xbox Live. Eu já não digo só o online. Eu acho que em comparação a essa geração com a anterior, eu acho que hoje, assim, no PlayStation 2, no Xbox, nós pagamos os mesmos $56 num jogo. Só que eu acho que hoje o jogo ele oferece muito mais por esses $56 do que antigamente. Não só online. DLC também. Exato, DLC. Você tem conteúdo, tem o Achievement também. Aê, Achievement! Pode demorar. Então, mas é finalmente que... alguém! Mas eu acho que além do modo online, uma coisa boa que está sendo feita, essa geração, para nós, é que os jogos estão oferecendo muito mais conteúdo. Porque antes, beleza, você pagava $56 no jogo de Play 2, você jogou ali, beleza, acabou. Hoje, pelo menos $56, igual, poxa, eu jogo Call of Duty 4 até hoje, cara, jogo de 2007. Entende? Isso não existia antes, você não fazia isso antes, isso citando só o modo online. A experiência online, ela prolonga a vida do, do, do jogo, né? É uma das perdas, e eu considero grande para quem não. Assim, é claro que depende de jogador para jogador. Tem gente que prefere o single player mesmo, se interessa muito pelo online e tal. Depende do tipo de jogo que você gosta. Eu, por exemplo, gosto bastante de jogar Street Fighter e jogo de luta. Só tem graça jogar com outras pessoas. O online traz essa vantagem gigante, né? Então, foi uma das desvantagens também muito grande dessa geração nova, principalmente, né? Que é a possibilidade de jogar online. Ah, e assim, isso só fazer uma ponte com um próximo tópico, o que, que as empresas estão fazendo contra, né, essa pirataria e tudo isso. E eu acho que um dos exemplos mais legais de um jogo que eu vi até hoje, que eu concordo com essa ação, tem muita gente que não gosta, mas eu acho muito legal, eu acho que todos os jogos tinham que fazer, foi o Mass Effect 2. Que quando você compra, ele vem com um código para você fazer download do Cerberus, que é como se fosse um hub, assim, um lugar online onde ele tem todos, onde você pode comprar download. E quando você compra, ele já vem vários conteúdos por download de graça. Quando você compra o original e vem o código, que você pode baixar da Cerberus. Então, quando chegou aqui, eu pus lá o código, aí já tinha um monte de missão de veículo, tinha umas 3 ou 4 missões extras já pra jogar, tudo original, já comprado, né? Que eu ganhei de graça, entre aspas, né? Porque, tipo, faz parte do valor do jogo, mas de graça. E aí, quem pega... E aí, não é só com o jogo pirata, e também é com o usado, né? Quem pega usado e quem tem pirata, tem que pagar $10 pela Xbox Live, e agora em janeiro pela PSN, provavelmente, para ter os Cerberus. Então, assim, isso foi, eu acho que foi para combater esses dois, né? Esses dois modos, né? O usado e a pirataria. Então, assim, se você quer ter a experiência completa logo de cara, sem precisar pagar mais por isso, compra o original. E assim, hoje em dia, você compra usado o Mass Effect 2 por, tipo, $35. Quem tem essa possibilidade de comprar fora, né? Sei lá, se tiver alguma loja aqui no Brasil que já tenha baixado o preço do Mass Effect 2, duvido, mas você compra ele não usado, mas em promoções e tal, por $35, $40, e você ganha Cerberus, pagando muito menos do que você pagaria quando o jogo foi lançado a 60. Então, assim, eu acho que esse tipo de ação, e também tem a DRM da Ubisoft, que até o Homem Mal tava falando, eu achei engraçado, e é verdade. Esse DRM da Ubisoft, se você joga no PC, você tem que estar conectado 100% do tempo para poder jogar o jogo quando você compra ele. Né? Se você não estiver conectado, o jogo não fica disponível para você, para ele poder verificar que é original. 24 horas depois que eles lançaram o DRM, o pessoal do PC quebrou o DRM. E aí o pessoal isso é horrível, jogar, né, cara? Isso aí é uma... Mas isso é horrível, isso é um castigo para quem compra o original. Eu acho que isso aí não pune quem é pirata, só pune quem tem o original. Só pune quem tem o original, também concordo com isso aí. Porque você dificulta a vida de quem tem o original. Mas independente disso, por exemplo, tinha no Alan Wake, tem no Alan Wake também, né, isso daí. Você tem que comprar lacrado para ter o conteúdo inteiro do game. Se você comprar usado, isso é legal, mas aí também eu acho que é um pouco de sacanagem. Sacanagem não, mas eles fazem isso também pensando para barrar um pouco a locação e pegar emprestado, né? Que para as indústrias eles não têm muito interesse nisso, né? Ah, sim, não tem. Isso é uma conversa já antiga, esse problema de... O mercado de jogos usados é uma coisa que os caras também, é um sonho dos caras acabar. A pirataria e o mercado de jogos usados, para que todo mundo compre o jogo sempre lacrado. Mas é aí que eu acho que o melhor jeito de você acabar, não com a pirataria, mas com o mercado de usado, você inclui mais conteúdo. Sim, é conteúdo. Entende? Eu acho que também, você mirabolar um código que o cara, não vou comprar usado, vou comprar novo, pô. Eu acho que isso vai chegar a hora que eu falar, não comprar porcaria nenhuma. Entendi. É uma ideia. Mas tem que ver o próprio. Mas eu acho que o próprio mercado vai regular isso. Vai ter uma hora que as pessoas vão achar, olha, não vale a pena também. O cara tá arrancando metade do jogo aqui, então vai começar a pesar. Entra naquela politicazinha do DLC. E assim, só completando isso que o Cetista falou, tal do DRM, o nome da parada lá, Cetista, né? Então, tem o Steam também, né, que o pessoal, o usuário de PC usa bastante, que é a distribuição digital de jogo, e a gente no final pode até falar um pouco sobre distribuição digital, mas nada disso é muito da realidade brasileira, né? Sim, a gente tá falando de uma parcela ínfima de pessoas que têm acesso a todas essas coisas, né? Tipo, a grande maioria dos jogadores de videogame brasileiro não tem acesso a tudo isso. Mas, não, a gente não tem acesso a nada disso. Não, a gente não tem acesso que, por exemplo, quando ele fala... Cara, é um público muito restrito, cara. É um público muito restrito. Isso que, que não tem live, você diz? É isso não, que não, não. Que tem que ter acesso a Steam, essas coisas, entendeu? Porque não, Steam, live, PSN, porque, por exemplo, tem que ter um grau de conhecimento pra isso. A gente não tá falando aqui da maioria das pessoas. E oficialmente live nem tem aqui, né? É isso que eu ia falar, oficialmente nem tem, vai chegar no final do ano e vamos ver como é que vai ser ainda, então, se vai ter tudo. Você precisa de muita vontade pra essas coisas. Precisa de muita vontade, você precisa pesquisar bastante. O conteúdo extra do Mass Effect só faz sentido para quem tem o console conectado na live. Para você ter ele conectado na live, você tem que inventar um endereço americano, senão você não consegue conectar. Pegar CEP falso. Então, pegar CEP falso, esse tipo de coisa. Sem falar toda a dificuldade de internet banda larga que é no Brasil, né? Que a gente nem precisa entrar nesses méritos. Ah, sim. Que dificulta muito. Então, entre os mitos aí e coisas também da pirataria. Mas que o pessoal tinha mencionado antes, e isso eu até gostaria de falar. Voltar no assunto do. Sim, no assunto sobre pirataria e. Voltar lá. É sobre o pessoal comentar que aproveita mais os jogos quando tem original e acaba jogando menos quando tem. Na realidade, eu acho que isso não é uma culpa única e exclusivamente da pirataria. Porque, por exemplo, eu mesmo tenho muito jogo original encostado, que eu ainda não joguei. O que eu acho é que a pirataria, o desejo na gente de adquirir, muitas vezes é maior efetivamente do que o desejo de jogar. Eu digo, eu tenho um jogo que é exemplo clássico disso, é Shadow Complex. Já vai fazer um ano que eu comprei, e eu ainda não joguei. E eu comprei no lançamento. Então, também, a gente comprou junto, eu comprei junto. A gente comprou no primeiro dia o jogo. Eu jogou também comprei e também não joguei Shadow Complex. É um ótimo jogo. É que eu digo, a gente vive na sociedade do desejo, né? Então uma coisa é você desejar, outra coisa é efetivamente você aproveitar aquilo que você deseja. Também tem um detalhe, né? Não tem como você desejar uma coisa que você tem. A partir do momento que você tem, você não deseja mais ela, você tem. Não é mais um objeto externo. Então, o que eu acho é que a pirataria, ela dá a possibilidade da pessoa de satisfazer essa necessidade de desejo. Então, muitas vezes, a pessoa não quer jogar tantos jogos assim, muito menos a gente tem amplitude de tempo, digamos assim, amplitude para administrar vários jogos ao mesmo tempo. A gente não tem, essa aqui é a realidade. Mas a pirataria dá vazão a esse tipo de coisa. É igual eu falei, é o acesso. É o acesso, ela dá o acesso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem mais de 30 jogos originais. Ele não dá conta. Ele não dá conta. É a mesma coisa do cara que tem 30 jogos piratas por ano. Ele não vai dar conta. Cara, a pirataria, ela te torna um milionário só que nos games, entendeu? Só que nos games. Seria a mesma coisa do cara ter muito dinheiro. Que comparação foi essa, mano? Cara, mas é. Porque assim, se você fosse um cara milionário e você pudesse ter o que você quisesse, você também não ia dar valor. Não é só em videogame isso aí. Quer se sentir como um milionário? Seja pirata. Mas é exatamente... Pega a cena... Eu concordo com isso que o Lula falou, assim, eu não acredito que seja a pirataria em si que faça você não aproveitar tanto. E sim a facilidade enorme que você tem, você acaba não conseguindo administrar e não dando valor. Às vezes você acha, eu por exemplo, que no Star do Shadow Complex, eu comprei o Castle Crashers. E eu comprei só por pura empolgação mesmo, porque eu não joguei quase nada dele, assim. Eu acho que a propaganda faz isso na gente, né? Mas a gente... Não, essa é a finalidade da propaganda, você exercita a sua vontade de ter. Eu tenho. Acabou, não preciso mais. O desejo passou. Não, o desejo passou. Você adquiriu. O desejo implica num objeto externo. A partir do momento que você traz ele pra você, você não tem como desejar. O que eu acho que acontece também assim é curiosidade, né? A pessoa tem a curiosidade de ver um jogo lá e, como é pirata, é fácil mesmo. Ela pega e baixa ele, ou compra ele pirata. Aí vê, joga lá uma hora, depois encosta lá, não vê nunca mais, né? Coisa que nem acontecia com o original, que a pessoa ela pensa e pesquisa melhor antes de comprar, gastar lá os $50. Não, ou no mínimo ela vai vender rapidinho, né? Também. No mínimo ela vai vender rapidinho se ela não gostou. Tem vários jogos que eu tenho aqui que eu assim, que eu comprei, joguei bastante, agora eu não uso mais, né, eu não jogo mais ele, mas, assim, aí eu pretendo vender para comprar novos e tal, mas na época que eu comprei, eu concordo com isso que o Red falou, na época que eu comprei, eu pesquisei sobre o jogo, eu vi um monte de coisas sobre, opiniões, para ver se era um investimento bom que eu ia fazer, né, ou se era um jogo que eu podia esperar até mais para frente, para ele ficar bem mais barato e eu poder comprar ele por bem mais barato. Então, assim, tem um gerenciamento para quem só tem original que o pirata não precisa ter, entendeu? Ele, assim, o jogo pode ser, sei lá, o Dark Void, que todo mundo tava falando que ia ser muito foda o Dark Void. Lançou uma porcaria, vendeu 100 mil copos aquela porra. Mas, meu, pro pirata, na época que todo mundo achava que ia ser bom, ele nem precisava esperar por review do jogo, entendeu? Ele ia lá e baixava o Dark Void. Aí jogava, sei lá, 10 minutos, meia hora do Dark Void, viu que era uma bosta, colocava o CD lá no arquivo arquivo de merdas dele, acabou, entendeu? Pra ele o impacto foi zero. Agora, quem tem original tem que ter todo esse micro gerenciamento de se preparar antes, porque é um puta do investimento que você tá colocando naquilo, entendeu? Então, assim, tem uma diferença grande, assim, eu acho. Mas e assim, cada um tem as suas necessidades, eu acho, né? Se tem um cara que quer ter todos os jogos no lançamento e quer ter um arquivo e quer ter tudo disponível, não aguenta esperar, aquela coisa, não precisa de online. E outra coisa que vocês estavam falando do online, de banda larga e tal. Eu conheço mais pessoas que não têm um Xbox original por causa exatamente disso, porque não tem como gastar o dinheiro para gerenciar só ter original, ao invés de não ter um acesso online, eu acho. O cara que compra um Xbox ou compra um console novo, eu acho que é um cara que tem uma infra mínima de internet para ele poder, no mínimo, não necessariamente jogar tanto, mas assim, para colocar o console online. Eu acho que eu conheço só uma pessoa que não tem nenhuma estrutura, tipo, sabe, é uma pessoa que não tem muitas condições e foi lá e comprou um Xbox, tipo, depois de muitas brigas com a mulher, comprou um Xbox e compra pirata direto, porque é isso que ele pode fazer. Mas o que eu vejo geralmente é o cara tendo a estrutura para ter o pirata, mas ele só tem porque ele tem que ter o pirata. E como entrar online bunny, ele nem vai atrás disso. Mas ele tem a infra lá. Então, assim, eu acho que depende do objetivo de cada um. O que cada um quer tirar do console que compra e qual tipo de diversão que ele quer ter. Não, eu já discordo. Igual você fala, o cara ele não tem estrutura mínima. Beleza. Você não tem estrutura para gastar no videogame. Então, o que você faz? Você compra um console destravado que não tem garantia. Um console conhecidamente que dá problema. Eu já acho que aí já foge do pensamento da pessoa que não tem estrutura. Ela quer jogar pirata. Segundo, você quer comprar um console com garantia, você podia comprar um PlayStation 3. Porque você pagaria mais barato que no 360, que você compra, até o antigo, você comprava por 1.200, 1.300 no Submarino, na Americanas da vida, com garantia. Terceiro, PlayStation 3 tem um mercado gigante de usado. É, isso que eu ia falar. O mercado aqui é no Brasil, gigante não, no Brasil. Não, você vai lá no centro, você vê jogo de tudo que é preço, tudo que é valor. Ou seja, esse cara, ele tem 360 pirata porque ele quer comprar pirata. Não é porque... Mas esse é meu ponto, eu concordo. Ele quer então, ter, mas não adianta justificar que ele não tem acesso, que ele não tem etc, etc, etc. Ah, eu já... Porque ele quer pirata. Eu já discordo, cara. Eu já acho que, tipo, a pirataria não é uma opção porque a pessoa gosta de ter pirata, não. Porque, ó, vocês estão falando não, de acesso não online... Não, é necessidade, cara. É necessidade. Então, porque, o cara não tem como manter original. Cara, é necessidade. Tá, então, o cara não tem como manter original e compra um videogame que não tem garantia, que costuma, que a gente sabe que dá pau a rodo. Cara, mas o cara tem vontade de jogar. Ó, pra você manter um console original, com acesso online e tudo... É, mas é o que eu tô te falando, console... é mais barato pro cara tá, comprar o PlayStation 3 e usado. Ah, cara, não sei não. Porque, eu acho que é. Porque assim, pra você manter um console original com modo online, vou pegar o exemplo do Xbox, que é o que eu tenho. Você tem que primeiro comprar um videogame que não é barato, porque o salário mínimo no Brasil é R$500, sei lá, quanto seja, acho que uns R$500. R$512. Tá, então, as pessoas no Brasil ganham pouco, geralmente as pessoas ganham um salário que custa menos do que o preço total do console. Isso já é uma loucura você pensar em investir tanto dinheiro num... A gente compra porque a gente teve uma infância totalmente baseada em videogame. Todo mundo aqui teve videogame desde criança, então já tá na nossa mente. Mas para as pessoas normais, é um investimento meio louco. É meio maluquice você investir tanto dinheiro numa coisa de entretenimento. Você tem que ter os jogos originais, que no Brasil também não são baratos. Você tem que ter um acesso à internet também, que no Brasil não é barato. Você tem que pagar a rede da Xbox Live. Você tem um monte de gasto aí para você ter a experiência completa do console. Então, o cara tem que pensar em tudo isso. Às vezes, que nem a banda larga, não é só porque o cara ele não tem o dinheiro para ter. Às vezes, o lugar que ele mora não tem. Eu morei durante muito tempo num lugar que não tinha rede. Eu queria ter até os primeiros não tinha nem caches. Luz, né? Os primeiros caches aqui que a gente gravou, aqui eu gravei na casa do Raid, porque na região que eu morava não tinha Eu sei, cara, mas beleza, você não tem acesso à internet, você tá ruim de grana, não sei o que, então vou jogar pirata. Resolveu? Não, cara, como eu falei, cada caso é um caso. Por exemplo, eu vou contar uma outra história de um menino que mora aqui na rua e veio, depois ficou sabendo que eu tenho Xbox, uma vez ele veio perguntar pra mim, né? Porque como é que eu tinha feito, porque ele ouviu falar da live e queria conectar na live, esse tipo de coisa. Aí eu falo, como é que eu comprava a minha assinatura? Eu falei que eu comprei um cartão lá fora, tudo. Quando ele me contou como é que foi eu falo que não foi uma aventura, foi uma peregrinação atrás da live. Eu olhei assim e falei, cara, é ridículo isso. Eu não assinaria, por melhor que fosse esse serviço, de forma alguma, se fosse... com o nível de informação que ele tinha. Ele simplesmente comprou um console, né? Comprou o console, ficou sabendo que existia, porque o Xbox grita live todo tempo, né? Connect. E aí ele foi pesquisar. Onde ele consegue pesquisar? Onde ele conseguia pesquisar? No centro de São Paulo, nas lojas do centro de São Paulo. Então, cobraram dele por um ano e para fazer a assinatura dele, porque ele não tinha PC, não tinha e-mail... Mas ele conseguiu puxar a internet do vizinho, dividir o vizinho dele, ele deu uma grana pro vizinho, o vizinho dividiu a internet com ele. Cobraram dele a bagatela de R$280 para fazer a inscrição dele na live em um ano. Ele saiu de lá com nome e senha, mas não só ele, várias pessoas. Porque é o quê? É a questão de conhecimento. Simplesmente, você não tem o conhecimento e você quer muito aquilo, quem te oferecer... e der o preço, você vai pagar, porque é algo que você quer muito. Então, quer dizer, cara, ele pagou 3 anos de live em um ano, para um cara simplesmente sentar, criar um Hotmail para ele, né, criar um passaporte para ele, fazer uma inscrição, colocar um cartão de um ano e passar o nome e senha para ele fazer em casa. Bizarro, então, né? É o que eu tô falando. Cara, não tem, você vai falar para um cara desse assim... pô, você tá pirateando porque você quer esse tipo de... E foi banido. E o mais legal, né? Foi banido. Porque... É necessidade dele, eu acho. Não é necessidade pura, porque eu tô falando. Ninguém morre sem não jogar videogame. Não, tá? Sim. Mas você tem vontade de ter. Então, tipo assim, foi a forma que ele conseguiu pra realizar o que ele queria. Né? Então, mas quando eu ouvi, cara, eu fiquei assim, falei, putz... Assim, dá vontade de você comprar um cartão de um ano assim, falar, cara, me paga só o preço do cartão, sabe? Eu passo aqui no meu cartão de crédito, você vai lá, digita o código, porque dá dó, cara. Dá dó. Por isso... Vai falar o quê? Cara, é o que eu tô falando, tem casos e casos. Não dá pra falar. A única forma, com o conhecimento que o cara tinha, a única forma que ele encontrou de realizar aquilo foi fazendo isso daí. Então, acho que é uma questão não só de grana, como de conhecimento também. Às vezes a pessoa tem pouco dinheiro e tem pouco conhecimento. Então isso vai fazer com que ela pague muito mais caro nas coisas. E às vezes a pessoa até tem muito dinheiro, mas também tem conhecimento demais. E faz com que ela sempre busque o mínimo do mínimo que ela possa pagar pelas coisas. Eu acho que são situações bem divergentes e esses aí, digamos assim, são extremos, né? Desde o cara que baixa tudo da internet... porque tem conhecimento, sabe como fazer, ele não paga, ele até o preço da mídia ele pichincha, né? Até esse cara que não tem informação nenhuma e se bobear ele não sabe, ele nem sabia, nem soube o que aconteceu quando ele foi banido, demorou para o cara assimilar o que aconteceu, pô, por que aconteceu isso comigo? Mas assim, tirando todos esses pontos e tal, a gente sabe que a situação no Brasil é cruel com esse negócio de pirataria. Há algumas esperanças, né? A gente pegou alguns dados de pirataria aqui no Brasil, que o negócio parece que começou a andar, dar alguns passos de bebê para frente, que, né, talvez em breve aí a coisa comece a melhorar e a gente consiga ter preços justos, né? Alguns dados que a gente pegou aqui, teve um summit da Warner Bros. Aqui no Brasil esse ano, que eles mostraram vários dados, né? Sobre os consoles no Brasil e tal. E alguns dados que eles pegaram através de algumas pesquisas que eles fizeram com uma empresa chamada Target aqui no Brasil, foi de 2009 para 2010, teve um aumento de 53% de base instalada de Wii, isso só no Brasil, tá? Um aumento de 53% de base instalada de Wii, 65% de base instalada de Xbox 360 e 152% de aumento de unidade de PS3. Então, assim, a Sony, o nome Sony ainda tem bastante peso aqui no Brasil, né? Todo esse negócio do Wii, de controle de movimento, conseguiu ter uma base instalada maior no Brasil no anual, né? Isso em milhões de reais. Em 2007, de venda de console, foram 100 milhões de reais. Isso somando a venda de todos os consoles aqui no Brasil. E contando com os não oficiais, assim, tipo, você vai lá comprar na Santa Efigênia, por exemplo. Né? Então, isso foi de 100 milhões em 2007, aumentou para 190 em 2008, 295 em 2009, 450 em 2010, o que foi um puta de um aumento foda de 2009 para 2010. Provavelmente com essas diminuições de preço de console, PS3 diminuiu o preço, Xbox teve o Slim, PS3 Slim, essas coisas, né? E isso acaba diminuindo o preço também para cá um pouco. Até o Xbox Arcade hoje em dia você compra em Submarino por R$ 999 em 12 vezes, né? O que tá alto, mas mesmo assim tá bem melhor do que tava, não sei, há um ano e meio atrás, tava mil e não sei quantos reais, né? Quase R$ 2.000, né? E a previsão de 2011 é 630 milhões de reais. Então tem um puta de um incentivo aí para as empresas investirem aqui no Brasil, né? Isso de venda de console e de venda de jogos eletrônicos, também teve um puta de um aumento grande. Em 2007, 110 milhões, 2008, 180, 2009, 195, 2010, 250 e 2011, 330 milhões. A previsão de 2011 vai ser 330, que vai ser um aumento aí de 90, não sei, eu não sei fazer matemática, eu sou jornalista, mas 90 ou 80 milhões aí até o ano que vem. E isso incentiva todas essas campanhas que estão aparecendo por aí, imposto justo para videogames e tal, jogo justo e tal, que a gente vai falar um pouquinho delas. Só tem mais um dado aqui rapidinho, que aí é uma coisa legal que nunca foi feita aqui no Brasil, que é um dado que eles fazem mais em Europa, em Estados Unidos e tal, que é meio que a personalidade dos jogadores brasileiros, né? Então eles dividiram a quantidade de jogadores entre hardcore, core, moderado e casual. Eu não gosto muito dessas denominações, mas eles, com essa pesquisa de mercado que a Target fez, né, que a Warner Bros. Adquiriu aí por essa empresa, eles conseguiram dividir um pouquinho e ter uma ideia de quantos jogadores possíveis tem também aqui no Brasil. Você pode gostar sim, porque isso é uma pesquisa de consumo, só mostra padrões de consumo, não padrões de jogo. Então você pode tá mostrar, certo, tá certo. Só mostra padrões de consumo. É verdade. E o que é interessante, tá, que é relevante para esse assunto. Sim, é verdade. Então, assim, de hardcore, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas, 2 milhões de jogadores aqui. E você vai ver que isso vai aumentando conforme a gente vai abaixando, né? Core são 3 milhões. Isso é assim, quantidade de jogos que compra anualmente, quanto tempo joga, né? Quanto tempo diz que joga dentro de uma semana, esse tipo de coisa. Então, o hardcore é o que mais compra jogo e o que mais joga, né? Mais usa o seu tempo livre para jogar. O core é um pouquinho menos. O moderado, e tem 3 milhões o core, né? É, o moderado são 5,2 milhões. E o casual, que é o, né, o nosso grande amigo barra inimigo da indústria de videogames por vários motivos, ele tem quase 16 milhões de jogadores aqui no Brasil. É aquela pessoa que você fala do Wii, ah, é aquele que tem o controle por movimento, você mexe a mão. Aliás, ah, que legal, é um amigo meu tem. É aquela pessoa que tem o Wii, né? Ou também é, pode crer, né? É, e o bom, assim, é só pra, eu tenho pra, Wii. Pra terminar os dados. Eu assim, tenho Wii. Não, peraí. Casual, saia desse podcast. É. Eu sou softcore. Eu não sou hardcore. Não, e só pra terminar os dados. Isso conta com 27 milhões de possíveis jogadores de videogame aqui no Brasil. É, e são 27 milhões dentro de um universo de 190 milhões de brasileiros. Então é uma fatia grande que, diminuindo o preço de jogo, diminuindo o preço de console e facilitando o acesso online, que a Microsoft está fazendo no fim desse ano e a Sony também, esses imposto justo para videogames, jogo justo e tal, que o homem mal aí é o cara das pesquisas dessas coisas, eles começam a ficar, a parecer um pouco mais viáveis do que eles eram ano passado com os preços, e até hoje, né, com esses preços absurdos que a gente tem. Então, tem motivos para ficar positivo, para ficar otimista em relação à pirataria, não a pirataria, mas o mercado de videogames aqui no Brasil. Mas, assim, né, esses projetos que estão aparecendo aí também estão prometendo essas coisas e vamos ver se vai dar certo, né? Não, eu acho que é positivo, sim. E um detalhe, uma vez eu conversei com o gerente comercial da NC Games no Brasil, que é uma distribuidora, e ele falou que o mercado brasileiro, ele, apesar de todas as dificuldades, ele dobra a cada ano, né? E uma coisa que desafia aí para você ver, de todos os três consoles que você citou, o console que mais cresceu é o console justamente que não tem pirataria. Sim. PlayStation 3. Ou não tinha até agora. Olha só que curioso. mesmo estando em terceiro lugar nos Estados Unidos e ali enroscado em segundo ali com o Xbox, brigando cabeça a cabeça na Europa e um pouco na frente no Japão, mas um pouco na frente, que eu digo, um pouco na frente do Xbox e bem atrás do Wii. Você vê que curioso isso, né? Então tem, o Brasil é um baita mercado, tem potencial, mas eu acho que é isso. Não é só preço também, é informação. Precisa das duas coisas. O Blu-ray ajuda também, né, eu acho, nesse caso. Porque a pessoa sente que está comprando mais do que só um videogame, nesse caso. Sim, tem um valor agregado muito grande. Tem um valor agregado. Eu mesmo conheço muita gente, hoje eu conheço, eu posso dizer que há 2 anos atrás eu conhecia mais gente que tinha Xbox do que PlayStation 3. Hoje eu devo conhecer o quádruplo de pessoas que têm PlayStation 3 do que as que têm Xbox. Conheço muita, mas muita gente que tem PlayStation 3. É algo absurdo, assim. Não, e que jogam. Não, nessas várias faixas que a gente falou. É bem misto, assim. Tem o casual, tem o core e tem o hardcore. Tem das três faixas. Aqui também, a Sony, ela é muito forte aqui no Brasil, porque assim, a gente teve aí, no mínimo, 8 anos bem sedimentado de Sony aqui no Brasil, sim, né? Que começou desde o PlayStation 1 até o PlayStation 2, e inclusive, eu acredito que seja uma das coisas que deixou bem sedimentado na cabeça do brasileiro a pirataria, se não por culpa do PlayStation em si, mas todo mundo está muito acostumado, desde o PlayStation 1 até o final do PlayStation 2, a consumir só, assim, a gente tem uma cultura de que depois que a gente gastou dinheiro com o console, acabou, né? Seria como se fosse comprar um carro que a gasolina dura para sempre. Sabe, é verdade. Colocar gasolina? Porque aqui a gente tem o costume de falar, beleza, já comprei o console, agora é só jogar, porque você acha, assim, a gente foi acostumado, assim, a não gastar mais dinheiro com o jogo, né? Então, eu acho que... Ou gastar muito pouco, né? Ou gastar quase nada com o pirata. Então, ajudou tanto a Sony a ser tão forte no Brasil, quanto a pirataria também se ter uma base tão, assim, ter entrado tanto na cabeça do brasileiro, né? É verdade. Eu vejo que foi um acerto da Sony para esses países do BRIC, né, que eles dizem que são esses países em desenvolvimento, que têm altos índices de pirataria e tal. O Brasil está incluído num deles, Rússia, China, Índia. De adicionar o Blu-ray, também para criar esse valor agregado. Agora eu acho que vai ser muito legal ver... legal só num caso de pesquisa, né? Agora que saiu o Jailbreak, por favor, nesse momento, vamos tocar um pouquinho da música do AC/DC, que eu acho importante. que saiu o Jailbreak, pro PlayStation 3, ver como que vai ser o aumento de venda de consoles mundial do PlayStation 3. Eu tenho certeza que vai passar o Xbox agora. Antes não passava por causa disso. Agora, chinês, indiano, russo, brasileiro vai comprar PS3 que nem um louco, cara. Agora que saiu o Jailbreak. Então, assim, eu concordo com o Bubbles completamente aqui no Brasil. PlayStation é a marca de videogame, cara. Tipo, quantas vezes eu não tive a conversa? Tipo, eu conheço, sei lá, eu vou numa festa de um amigo que sabe que eu jogo bastante. Aí esse amigo comenta com um outro amigo dele que eu não conheço. Ah, você joga PlayStation? Não, eu tenho o Xbox. O que, que é esse Xbox? Ah, é um videogame da Microsoft. Ah, é tipo um PlayStation da Microsoft. É, isso já aconteceu comigo. Não, já apontaram pra falar. O que é isso, branco? O que é isso? Eu fico bravo. Não é um PlayStation da Microsoft, porra. Mas já aconteceu comigo. O que é isso, branco, do lado da sua TV? Eu falei, é um Xbox. Como assim um Xbox? É um videogame da Microsoft. Ah, é o PlayStation da Microsoft? Eu falo, é. É porque, tipo assim, pra pessoa, PlayStation e videogame é a mesma coisa. É, no Brasil é. É a mesma coisa que Danone e iogurte. Exatamente. E o esponja de aço. No Brasil exatamente. É assim mesmo. Então, assim. Só que assim, só completando, Cetista, inclusive, esse efeito que você está falando que o PlayStation 3 vai vender mais, eu concordo com você, aposto que vai vender mais, mas também o Xbox também, 360 aqui no Brasil, também teve tanto sucesso por causa também da pirataria, né? Assim, pelo fato dele ter sido desbloqueado, aqui no Brasil ele fez muito sucesso também. E não tem como as pessoas falar que não, porque é verdade, né? O motivo foi esse. Eu digo que com o destravamento do PlayStation 3, o Xbox perdeu o maior exclusivo dele no Brasil. Ele perdeu o maior exclusivo. A maior exclusividade do Xbox no Brasil era isso. Tanto que eu já vi gente comprar Xbox achando que ia sair God of War, porque o vendedor falou que ia sair God of War. E aí ele comprou. Nossa, aí eu falei assim... mas o vendedor convenceu ele, né? O vendedor... então, ele falou assim, mas tem God of War? Vai sair. Mas não é pra PlayStation? Não, mas vai sair pros dois. O cara comprou. Paciência. Ele trocou já. Dantes Inferno. Sabe o que faltou pra essa pessoa? E falar em Winning Eleven, tem uma noticiazinha curiosa pra fechar. Wing Eleven. É uma notícia sensacional pra fechar. Eu vou jogar muito o próximo Winning Eleven, o 11. Essa pessoa não usou o serviço de consultoria do Pedro. Se ela comprou um 360 querendo jogar God of War, ela caiu numa cilada. No máximo que ela vai jogar é o Good of War, né? O bom de briga. Então, e a notícia do PES aqui, não só pra fechar, é que a próxima versão do Pro Evolution Soccer vai ser a versão em português vai ser narrada pelo Silvio Luiz. Nossa, eu achei isso espetacular. Eu vou jogar PES por único conta disso. Eu acho ele sensacional. Melhor narrador esportivo da história do mundo. Ele já fez isso antes, já. Não, ele nunca fez. Tipo assim, o pessoal que tem... se você vê muito o Newton Pietro nos Fifas, né? Que é da Sport TV, ele narra mais comedido. Ele não solta nenhum, que beleza, igual na transmissão. Agora, o Silvio Luiz vai ser espetacular. Os caras, a não ser que os caras... Mas ele não vai narrar na linha, né? Narrar de certinho. Eu tenho certeza que ele vai narrar daquele jeito. PES 11, me aguarde. Então, gente, pra fechar, Homem Mal, fala aí do projeto dos impostos, do imposto justo pra videogame. Como funciona, o pessoal saber como é. Então, são duas coisas que o pessoal pode jogar pedra aí. Primeiro que eu não gosto daquele cara, mas são duas coisas que vão acabar morrendo na praia. Por quê? Porque o próprio governo, ele ainda não percebeu que o console que entra contrabandeado, ele não ganha imposto. Entende? Enquanto o governo não perceber que aquele console, a partir do momento que ele entrar legal no país, ele vai ganhar dinheiro, não vai ter projeto de lei que vai mudar isso. Enquanto o governo estiver de olho fechado. Então, só para resumir, o imposto justo para videogames, ele quer mudar a categoria que o videogame ele é cadastrado nas tabelas de importação do Brasil. Ele quer mudar dos artigos de luz para informática. E o outro lá, o jogo justo... Jogo justo. Eles querem fazer uma reunião com a Receita Federal para tentar estudar, para baixar o imposto. Só que nada disso vai funcionar enquanto o governo não enxergar que ele está perdendo dinheiro. Não, então, lá no site tem um estudo que eles fizeram um quociente, assim, que tipo, é, são 10% das pessoas compram original, e aí acho que por ano tem uma arrecadação de tipo 1 milhão, ou não por ano, não sei qual que é o período de tempo. Tem uma arrecadação de 1 milhão e 800 mil com o jeito, com os preços que são hoje, né? Com 10%. Aí o aumento, eles dizem que o aumento disso é 100% depois que tirar os impostos. Então o jogo, mas, cara... Não, então, mas essa é uma perspectiva que eles têm, não é nada certo. E aí eles dizem que depois de diminuir o preço, vai aumentar o número de pessoas em várias vezes, e aí a arrecadação vai acabar sendo tipo 2 milhões e meio, 2 milhões então, e pouco. Mas, cara, é o que eu tô falando. Não é interessante pro governo diminuir imposto? Entende? O que o governo... Se você diminuir o imposto, o que o governo ganha com esse imposto vendendo original hoje com importação a 60%, vai ser a mesma coisa. Quando eles começarem a vender, é o dobro. Eu não acho não, meu. Eu acho que, assim, o difícil é você convencer o governo que cobrando menos, eles ganham mais. Sim, mas eu acho que eles iam ganhar mais, sim, não, porque, assim... É o que eu tô falando. É mais fácil convencer o governo de que eles não estão ganhando nada. Sim. Entende? O que vem de contrabando, a gente consegue convencer o governo, ó, o que vem de contrabando... Você não tá ganhando dinheiro. Agora, a gente convencer eles, falar, olha, você tem que baixar o imposto do jogo que você tá vendendo, isso aí, cara, isso é praticamente impossível. No máximo, por isso que o pessoal fala que não dá certo o imposto justo contra o videogame. Eu acho mais certo, porque o que ele vai mudar? Vai mudar apenas a taxa de importação. Ou seja, o valor vai cair? Vai. Mas o governo vai continuar com a mesma arrecadação. Por quê? Porque esse projeto de lei, ele mostra pro governo que o que vem sem imposto, ele não ganha nada. Agora, você falar, você virar, dar um projeto, falar, ó, governo, corta aí metade do imposto que você vai ganhar mais. Ah, não, corta porcaria. Ah, eu entendi, você fala que a abordagem tem que ser diferente. Você não pode falar pros caras cortar porcentagem, sim mostrar para ele onde que ele não ganha, né? Porque aí você mostrando que ele não tá ganhando, eles abrem o olho e, opa, vamos cobrar aqui também, né? Exato. É difícil mesmo. Mas também tem um outro lado, né, que precisa ser falado. Isso vai aumentar o tamanho do mercado. Aumentando o tamanho do mercado formal, você aumenta a quantidade de gente empregada, ou seja, a gente não tá falando de impostos só de forma direta. A gente tá falando de forma indireta. Então é uma rede de negócios que se amplia a partir de uma medida. Não é simplesmente... A gente não está falando só do jogo. A gente está falando da quantidade de pessoas que vão ser envolvidas. Mesmo que eu arrecade a mesma coisa com o jogo, eu vou ter mais trabalho, porque eu vou dobrar o tamanho do mercado. Então, eu vou ter mais gente empregada, eu vou ter mais gente consumindo, eu vou ter mais gente atentada a esse tipo de mídia, né? Então, eu vou movimentar a gente em todos os setores de forma indireta. Então, eu acho que é dessa forma que precisa ser abordado também. E o governo ele não tá nem dando dois pedaços de merda pra pirataria, porque ele sabe que o cara que paga 10 reais no jogo hoje, ele vai continuar pagando 10 reais no jogo. Entende? Esse cara você não vai mudar. Tem igual, por exemplo, tem aquele, chama Humble Bundle, que é são vários jogos online que você compra. Um deles, inclusive, é aquele World of Goo, que é famoso, que lá nos Estados Unidos você compra esse jogo por PayPal e paga o quanto você quiser. Entende? Você pode pagar um centavo pelo pacote de jogos e você procura no torrent, ele tá lá. Então, o jogo pirata, o mercado pirata, ele não vai acabar. Por isso que eu tô falando que... Ele não vai acabar, mas você vai conseguir trazer o cara que compra não hoje. Vai, né? O Amazon. Vai. Não, mas você consegue... Não. Então, é isso que eu tô falando. Por isso que eu falo que não adianta cortar o imposto, falar que vai cortar o imposto, porque você facilitando o jeito que o jogo entra no Brasil... O cara que compra o original lá fora, que não tá pagando imposto aqui, vai começar a pagar imposto aqui. Exato, é nesse caso. Então, por isso que eles falam de preço, de pirataria, mas sabe, esses projetos, eles não têm nada a ver com pirataria. É uma visão diferente de como eles estão querendo abordar, assim, eu acho, assim, você entra no site, né, que é o www.jogojusto.com.br, e eu acho muito legal que a gente tá falando com essa visão, porque todo mundo, quando ouve essas coisas, geralmente só, ah, que legal, não, eu apoio, aí vai lá e apoia, e não tem essa discussão de, tipo, se tá sendo eficaz, o mais eficaz ou não, né, então eu acho isso legal, é a primeira vez que eu ouço essa abordagem. Então, parabéns aí, homem mau, até, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, e é verdade. E eles, eles pegam... Eles, e ele pegou apoio de um vereador lá, um deputado, um cara do governo, que meio que comprou a ideia e levou... Tá levando junto com ele pro Congresso tudo isso. Só que, assim, eu acho engraçado que o nível de dinheiro que isso gera, eu não sei se vai ser o suficiente pro governo dar uma prioridade para isso e uma atenção maior que 27 milhões de possíveis jogadores de videogame no Brasil querem que dê. Entendeu? Então, assim, eu concordo com o Neymar. Se eles tivessem alguma maneira, um discurso de mostrar como que eles ganhariam, eu acho que seria mais eficaz mesmo. Agora, eu espero que esse tipo de foco esteja sendo feito nas conversas em Brasília, que é uma coisa que não tem como a gente saber, né? Mas pelo que está mostrando ao público, é sempre esse otimismo oba-oba de, ah, vamos diminuir o imposto, aí todo mundo sai correndo, sabe assim, sem pensar muito. Então, eu espero que todos esperamos, né, que tudo isso dê certo e que, assim, o que eu acho legal, tem essa iniciativa da Microsoft, desde quando veio pra cá, de os jogos first party dela, são bem mais baratos do que os outros, então assim, um Halo Reach chega aqui por R$160 e não a R$250. É caro, é muito caro R$160, com certeza, só que é muito melhor do que R$250, que foi God of War 3, por exemplo. E até eu fico... Mas por esse preço, eu falo, por esse preço, vale a pena você comprar o nacional ao invés de você importar e correr o risco do imposto se ele tá aqui no dia do lançamento. Sim, sim, exatamente, é verdade. E principalmente aqui, você tendo a garantia e você podendo dividir em várias vezes, né? Outra coisa, que é um último ponto que eu quero fazer aqui, que essas lojas de videogame oficiais que tem aqui no Brasil, elas não têm... tem algumas delas, e assim... que eu fico puto que o Homem Mal, até uma coisa que eu vejo sempre pro Homem Mal. Toda vez que eu vou nessas lojas, eu procuro o Red Faction Guerrilla, que o Homem Mal quer comprar faz muito tempo, né? E toda vez que eu vou, que eu tô num shopping que tem uma UZ Games, eu entro pra ver se tem esse jogo usado. Eu já encontrei umas 3-4 vezes. Sabe quanto eles estão vendendo um Red Faction usado lá? Que eles recompram o jogo. Eles estão vendendo a R$140. Aí, a última vez eu perguntei pra ele, cara, esse jogo não fez tanto sucesso assim. Ele não vale tudo isso mesmo usado. É um jogo usado. Aí ele falou, mas é esse preço que tá aqui no sistema. A gente tem que dar R$140 porque tá aqui no sistema. Falei, aí tinha tipo um GTA 4, tava tipo R$80. Mas essa realidade não existe no Brasil, né? Ele não é, provavelmente, pessoa que põe esse preço, não taxa se é novo, se é bom, se é ruim, não é? No Brasil isso não existe. Isso só vai dar certo quando desvincularem a pirataria. Quando desvincular essa história da pirataria, aí pode dar certo. Enquanto acharem que isso combate a pirataria, isso não vai pra frente nunca. Os caras têm que ter um conhecimento maior do próprio mercado deles para poder aliviar um pouco essa situação e mostrar que tem gente querendo comprar. O cara, eu tenho certeza que se você for começar a avaliar mercado de usado de UZ Games da vida, cara, tem umas vezes que eu fui em UZ Games comprar usado, o cara falou, o menino acabou de vir aqui e me vendeu 10 jogos que ele comprou lá nos Estados Unidos e não sei o que lá, e aquilo vai embora em uma, duas semanas. Então, imagina esse tipo de turnover de jogo, de venda e compra de jogos original com os preços certos. O tanto que vende de usado, se eles conseguirem vender original com preço certo, com preço bom, e sabendo que Red Faction não vale R$140, entendeu? Que me irrita. Toda vez que eu vejo um, eu já pego o telefone pra ligar pro meu irmão. Ô, meu irmão, você quer? Mas R$140, nem fudendo, tá ligado? Então, quando eles tiverem... Até o próprio comércio começar a se informar mais sobre o próprio mercado que ele participa, aí eu acho que as coisas vão começar a melhorar mesmo. E assim, de novo... Passos pequenos, mas pelo menos os passos estão sendo dados, né? Informação. É o seu frente. Então, eu queria deixar uma pergunta pro pessoal debater nos comentários. Igual a gente foi falando de pirataria, de mercado, etc. Eu queria que o pessoal discutisse e falasse com a gente até que ponto... O cara que compra original, ele tem que ser importunado para que a pirataria diminua. Eu não entendi a sua pergunta. Eu entendi a sua pergunta. DRM, código para quebrar, para atrapalhar na venda do usado. Dificuldades que criam para você provar. Você tem que ficar, até quando você vai ter que ficar mostrando o seu RG o tempo inteiro para provar que você é registrado? É, isso aí. Então, essa pergunta que eu quero deixar pra galera debater com a gente nos posts. Até quanto a gente tem que ser incomodado para que a pirataria diminua? Até quanto a gente tem que manter o PC online, tem que ter o código que vai deixar a gente, vai fazer a gente vender o jogo que é nosso, que nós compramos usado, mais barato. Entende? É isso que eu quero. Como dizia na música dos Secos e Molhados, eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu tenho outra pergunta também. Quanto é que vocês podem discutir? Quanto vocês acham que é um preço justo para um lançamento no Brasil? Sendo realista, porque um jogo novo é $60. Então vamos ser realistas. Não, olha, sendo realista. Cara, isso aí acho que a gente não precisa nem pedir pro pessoal lá. Por quê? Porque, igual eu já fixei na matéria, com os impostos do imposto, referente ao imposto justo, o jogo ele deveria chegar no Brasil a R$113. É o mínimo que pode ser feito a $56. Então não tem como pensar muito menos isso. Que já é um preço ótimo para o lançamento. Concordo. Eu só queria deixar a mensagem também que a gente não tá aqui crucificando quem usa pirata ou tão falando que é certo ou que é errado. Eu não. Não, eu não falando que é. Mas você é um homem mau, você é um homem mau. É. Tá, a gente entende, tá biotinho. Então, é um assunto que vai muitas variantes. Eu, por exemplo, não falo, não acuso e nem deixo de acusar quem tá usando pirata, principalmente no Brasil. E é isso, eu acho que é um assunto muito grande, que eu gostaria de voltar a fazer outro cast, que tem mais coisa pra discutir que eu queria falar aqui e não falei. É, Raid? É isso aí. Bom, não, eu quero falar... Ele tava aí o tempo inteiro do podcast? Tá. O Raid é o eloquente. Ele é o eloquente do silêncio que ninguém ouviu. Mas é isso, galera. Eu espero também, como o Mr. Bubbles falou, que a gente faça um outro cast baseado nas coisas que vocês escreveram, que a gente continue essa discussão aí pra frente. E fica aí. Pelo menos a minha mensagem é conhecimento, conhecimento, conhecimento. Quando a gente conhece o mercado, quando a gente conhece aquilo que a gente quer, as coisas ficam melhores. Obrigado a todos vocês que têm ouvidos e aos que não têm, se conseguiram ouvir também. Um abraço e até o próximo podcast.